pras novinha cara de pau, é só madeira. Me chame de Zé Colmeia, filho. Agora é o que eu sou. MC Lã hoje e sempre. Madeira! Tá de short, mini saia. Tá indo pra escola que nada. Tá indo pro baile de quebrada. Tá indo tomar catuaba. Tá indo tomar uma sarrada. Tá indo ficar embriagada. Fica louca, chapada. Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada. Eu não sei de nada. Mas se passa na frente da rapa, vai tomar madeirada. Passa na frente da rapa. Oi, toma madeirada. Passa na frente da rapa, vai tomar madeirada. Passa na frente da rapa, oi, toma, toma. Fica na, fica na vá, vá, senta na vá. Oi, vá, senta na vá, vá, fica na vá. Oi, vá, senta na vá, vá, fica na vá. Oi, vá, senta na vá, vá, fica na vá. Toma bom, toma bom, toma bom, bonsada. Toma bom, toma bom, toma bom, bonsada. Toma bu, toma, toma, toma, toma bu, toma bu, toma bu, punzada. Toma bu, toma bu, toma bu, punzada. Para de perreco que eu sei que tu é tarada. Para de perreco que eu sei que tu é tarada. Senta que não dá nada, fica que não dá nada. Senta que não dá nada. Oi, oi. Vai, senta que não dá nada. Kika que não dá nada. Senta que não dá nada. Vai, safada. Novinha tarada. Tá de short e mini saia. Tá indo pra escola que nada. Tá indo pro baile de quebrada. Tá indo tomar catuaba. Tá indo tomar uma sarrada. Tá indo ficar embriagada. Fica louca, chapada. Não sei de nada. Não sei de nada. Não sei de nada. Eu não sei de nada. Mas se passa na frente da rapa, vai tomar madeirada. Passa na frente da rapa. Oi, toma madeirada. Passa na frente da rapa. Vai tomar madeirada, passa na frente da rapa. Oi, toma, toma. Fica na, fica na vá. Vá, senta na vá. Oi, vá, senta na vá. Vá, fica na vá. Oi, vá, senta na vá. Vá, fica na vá. Oi, vá, senta na vá. Vá, fica na vá. Toma bom, toma bom. Toma bom, bonsada. Toma bom, toma bom. Toma bom, bonsada. Toma bom, toma bom. Toma bom, bonsada. Toma bom, toma bom. Toma bom, bonsada. Toma bom, toma bom. Toma bom, bonsada. Para de perreco que eu sei que tu é tarada. Para de perreco que eu sei que tu é tarada. Senta que não dá nada. Fica que não dá nada. Senta que não dá nada. Oi, oi. Vai, senta que não dá nada. Fica que não dá nada. Senta que não dá nada. Vai, safada.